Ao meu amor, serei atento. Serei atento antes. Seu louvor e espalhar meu canto, e rir meu riso, derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. Quando mais tarde me procure, sabe a morte, morte, morte, morte, morte. Quem sabe a morte, custe de quem vive. Quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure.